Ô novinha, sei que você quer algo comigo, mas o quê? Sou logo da cachorrada, mano. Não sei se você entende, tô longe de compromisso. Não sei o que você quer comigo, bebê. Mexeu com envolvido. É que eu sou da cachorrada, vivo a revoada. Romance não é pra mim, não, não, não. Não vou me relacionar, não vou me apegar. Cê sabe eu sou de todas elas. Tô partindo pro Mandela. Que eu tô cansado de aliança, tô cansado de problema. Vida de casado é bom, mas de solteiro é bom a besta. Só não vim vivendo, vivendo a minha melhor fase. Torrar o meu dinheiro com as putas de massagem. Festinha clandestina, convoca as pervertidas. Que hoje é salseiro, vou tacar fogo no puteiro. Festinha clandestina, convoca as pervertidas. Que hoje é salseiro, vou tacar fogo no puteiro. Eu já tranquei meu coração a 7 chaves. Essa malcriada pensa que vai me iludir. Eu já sou doutrinada, malandragem. Vivo vida de canalha, vivo vida de MC. Então convoca a girraça que hoje tem revoada. Festinha clandestina junto com as perturbadas. Sábado é dia, tô com uma foda marcada. Fazer o quê? Aciono o Uber e me acha, porém não vai me achar, porque eu sou ilocalizável. Revoada do Gumix, proposta irrecusável. Festinha clandestina, convoca as pervertidas. Que hoje é salseiro, vou tacar fogo no puteiro. Festinha clandestina, convoca as pervertidas. Que hoje é salseiro, vou tacar fogo no puteiro. Ego Mix, o moleque dos hits. Mexeu com envolvido. É que eu sou da caixa.